Manuel, né, gente? Deus conosco. Quem não pegou o cartão, pega comigo. Quem não pegou o cartão? Pegou, senhor? Todo mundo pegou o cartão.